AK-47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Marca 2 minutos, olha, tu para e pensa. E se tu brotar no Mandela, é só socadão. O Turuga é chato, brabo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Na pista o bonde é foda, ele não amarela. Bota a cara no bico pra não ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vêm de piranha enriquece. As piranha desce, as piranha desce. Bota a cara no bico pra não ter estresse. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vêm de piranha enriquece. As piranha desce, as piranha desce. Nós não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Arrasta, arrasta a tchereca no bico. Arrasta, arrasta, arrasta a tchereca no bico. Mas não tem problema, ela não vai ficar careta. Tem vários baile de favela pra ela vir jogar bucinho. No papagaio perereca ela deixa, e no serrão perereca ela deixa. No cabana perereca ela deixa, deixa, deixa, deixa. Menina safadinha, putiane da favela. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Eu vou te botar tudinho, vou socar na tua xereca. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Vem de perna aberta, vem de perna aberta. Nossa, DJ Laranjinha, mala demais, cê tá doido.